É que ela sempre fura a lupa quando nós ponte passa. E lido que tá grito triunfo, e na garupa com mais embaça. Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça. Nós é os moleque do problema, ela já viste já que é graça. Nós é os moleque do problema, ela já viste médica. Nós é o trampo e nós não treme, não bota a cara e nós não bota. Quer bater de frente, me estirei, me peita, parecia firme e forte. Desacreditou do meu talento de novato. Se eu vendendo surtado, você tá se mordendo, porque natura nem fudendo. Surtado, você tá se mordendo, porque natura nem fudendo. Surtado, você tá se mordendo, porque natura nem fudendo. É que ela sempre furado, opa, quando nós pode paz. Querido que tá guerreiro, e na garupa com mais em balas. Eu não sabia, não te quero, me encosta na banca fazer fumaça. Mas é os moleque do problema, ela só viste que é de graça. Mas é os moleque do problema, ela já viste já que é graça. Mas é os moleque do problema, ela já viste já que é graça. Encosta na banca, fazer fumaça. Mas as moleque do problema, elas